Tá gostoso te ver sambar, tô querendo ficar aqui. Já é tarde, meu bem, não dá, tá na hora de ir. Quebra tudo agora, rapaziada. Tá gostoso te ver sambar, tô querendo ficar aqui. Já é tarde, meu bem, não dá, tá na hora de ir. Agora deixa essa brechinha pra mim. Ai, o dia já raiou. Sem tempo pra nada, não dá pra te ver. Hoje estou por aqui, amanhã na estrada, o que posso fazer? Mas no meu pensamento eu te levo comigo, seja onde for. E a saudade batendo, eu volto correndo pra ver meu amor. Ai, o dia já raiou. Te ver samba, tô querendo ficar aqui. Já é tarde, meu bem, não dá, tá na hora de ir. Tá gostoso te ver samba, tô querendo ficar aqui. Já é tarde, meu bem, não dá, tá na hora de ir. Agora com firmeza, vamos assim. Sem tempo pra nada, não dá pra te ver. Hoje estou por aqui, amanhã na estrada, o que posso fazer? Mas no meu pensamento eu te levo comigo, seja onde for. E a saudade batendo, eu volto correndo pra ver meu amor.